rocha, papai. Agora tem que tomar uma. Ah, pensei que a minha vida ia acabar. Achei que a minha casa ia ser no bar, bebendo e chorando por você. Demorei pra entender, estava iludida e apaixonada. No fundo eu sentia, você só me usava. E eu insistia nessa relação. Mas eu percebi que não tinha jeito não. Achei um remedinho pro meu coração. Me valorizei e desapeguei. Foi quando teu amigo segurou minha mão. Carente e traída, foi ali então que eu me entreguei. E ele fez tudo que você não fez. Ele me beijou de um jeito diferente. Meu coração ferido encontrou abrigo em doses de amor. A gente fez amor de um jeito diferente. Meu coração traído encontrou abrigo em doses de amor. Em doses de amor. Não tinha jeito não. Achei o remedinho pro meu coração. Me valorizei, me desapeguei. Foi quando teu amigo segurou minha mão. Carente e traída, foi ali então que eu me entreguei. Ele fez tudo o que você não fez. Ele me beijou de um jeito diferente. Meu coração ferido encontrou abrigo em doses de amor. A gente fez amor de um jeito diferente. Meu coração traído encontrou abrigo em doses de amor. Em doses de amor. E na vida é assim, viu, bebê? Quem não cuida, perde. Simples assim.